Panorama Agrícola para 28 de fevereiro de 2011. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011. Na mesa de som, o Eduardo Maier informa que a noite será de lua minguante. Confira o ditado de hoje: ninguém se levanta sem primeiro cair. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, uma dica para evitar moscas. Diminuem as chuvas na segunda quinzena de março. Ouça detalhes na previsão trimestral do clima. Segundo é dia também de mercado agrícola, vamos falar sobre o leite. E no Espaço da Mulher, Simone Barrin conversa sobre a doença de Chagas. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Evite o aparecimento de moscas, colocando telas nas janelas e portas, acondicionando o lixo de forma correta e mantendo os alimentos protegidos. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O dia de campo do projeto Arroz Irrigado, que deveria ter ocorrido na quinta e sexta passadas em Itajaí, foi cancelado. Houve baixa procura de agricultores e técnicos por conta do momento econômico envolvendo a cultura do arroz, que está com preço muito baixo, e também por causa de eventos similares na mesma data, inclusive a abertura da colheita do arroz em Camaquã, Rio Grande do Sul, onde houve concentração de arrozeiros fazendo reivindicações ao governo. Mas a equipe do projeto Arroz da EPAGRE em Itajaí salienta que visitas técnicas previamente agendadas estão sendo atendidas normalmente na estação experimental da EPAGRE em Itajaí. Amanhã, dia 1º, terça-feira, ocorre o dia de campo da Cooper Campus em Campos Novos. E no dia 2, quarta-feira, o dia de campo da apicultura no Planalto Norte, em Itaiópolis. No Panorama Agrícola desta terça, você ouve uma entrevista sobre o dia de campo em Campos Novos. E na quarta-feira, dia 2, aqui no Panorama Agrícola, você também ouve uma entrevista sobre o dia de campo da apicultura do Planalto Norte. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A doença de Chagas é causada por um parasita presente nas fezes do bicho barbeiro. Ela é transmitida através do contato direto com as fezes do bicho barbeiro infectado ou indireto, pela ingestão de alimentos contaminados com as fezes. Ainda ocorre a transmissão da doença de uma pessoa infectada para uma pessoa sadia. Em geral, os barbeiros picam enquanto as pessoas estão dormindo, mas a picada por si só não transmite a doença. Geralmente, ocorre uma leve ardência ou coceira no local. Assim, quando a pessoa se coça, acaba por introduzir as fezes no ferimento, causando a contaminação. Os barbeiros são insetos que vivem principalmente em áreas de mata, mas podem se abrigar em casas próximas a essas áreas. Nos locais mal iluminados, frestas e buracos nas paredes, atrás de objetos e móveis. É muito comum o bicho barbeiro se esconder nos abrigos de animais, como galinheiros, chiqueiros e em todo tipo de entulho. A melhor maneira de evitar a doença é manter o inseto longe de sua casa. Para isso acontecer, é preciso ter a casa e os arredores sempre limpos. Currais, galinheiros e outros abrigos de animais limpos e o mais distante possível de casa. É importante vedar os buracos e frestas das paredes, colocar telas nas janelas e evitar o acúmulo de entulho. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Meteorologista da Epagri-Siram, Marilene de Lima, traz para o ouvinte do Panorama Agrícola a previsão do clima para os próximos 3 meses, Marilene. Olha, o padrão deve mudar um pouco. Agora, no começo de março, os primeiros 15 dias de março, ainda se mantém essa condição de mais chuvas, né? Não nos volumes totais, isso aí até diminui um pouquinho, mas ainda é uma condição de persistência na chuva, principalmente aquelas do período da tarde. Já na segunda quinzena de março, começa a diminuir um pouco essa condição de chuva, um pouco mais contínua, né? E nos meses seguintes, abril, maio, já essas chuvas ficam mais espaçadas, condicionadas principalmente ao deslocamento de frentes frias. No oeste catarinense já seria por conta das áreas de baixa pressão que se formam no Paraguai e que acabam avançando sobre o oeste. Então, essas chuvas até podem ser mais intensas, acompanhadas de temporal em alguns momentos, né? Mas o padrão desse próximo trimestre deve ser de chuvas voltando à normalidade e até ficando um pouquinho abaixo da média do que é normal para esse período. É bom lembrar também que as temperaturas começam a ficar mais amenas, principalmente aquelas do período noturno. Já começam as incursões de massas de ar um pouco mais frio, formação de nevoeiros, principalmente em abril, né, e também ondas de frio, não tão significativas como as que devem vir em junho. Isso aí tudo em função aí do enfraquecimento do Laninha, né? Então aí a gente já começa a ter um padrão mais próximo àquilo que a gente está acostumado, acompanhando a climatologia esperada para regiões do estado. Nós agradecemos a meteorologista da Epagri-Siram, Marilene de Lima. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola recebe hoje Francisco Heiden, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri. E o assunto é o leite. Qual foi, Francisco, o volume de leite captado pela indústria brasileira no ano de 2010? 2010 foi um ano excelente para a atividade agrícola. Em termos de Brasil, se captou, a indústria captou, em torno de 20 bilhões de litros de leite. E Santa Catarina teve uma participação bastante expressiva. Somos hoje o quinto produtor nacional, onde a indústria captou em torno de 1,6 bilhões de litros. São números expressivos, então, poderia-se dizer que é um recorde ou não? São números bastante expressivos. No Brasil, o crescimento foi da ordem de 5,5%. E Santa Catarina cresceu muito mais. Santa Catarina cresceu ao redor de 15% em relação a 2009. Mesmo assim, Francisco, o Brasil acaba importando produtos lácteos. Qual a balança comercial desse ano que se encerrou? A balança comercial foi muito negativa, novamente em 2010. Aliás, foi em torno de 70% maior o déficit em relação ao déficit apresentado em 2009. Nós tivemos um déficit da ordem de 195 milhões de dólares. Bem, Francisco, e o Brasil costuma importar produtos lácteos de que países? Os países do Mercosul é que exportam produtos para o Brasil, especialmente Argentina e Uruguai. Estamos conversando com Francisco Heiden, da Epagri-Sepa, aqui no Panorama Agrícola, com relação ao preço do leite. Como ficou o preço em Santa Catarina nos meses de janeiro e fevereiro? Bom, vamos falar um pouquinho do ano passado. No ano passado, os preços foram muito bons. Podemos dizer que o preço médio praticado em 2010, em termos reais, os melhores preços praticados a partir de 2004. Chegou a 0,63 centavos por litro, por isso? Litro de leite posto na plataforma da indústria. Um preço, então, bem interessante para o produtor. Bastante interessante. E, Francisco, qual é a tendência para 2011 com relação ao preço do leite no estado de Santa Catarina? A tendência de preço é manter uma certa estabilidade. Apesar de que janeiro diminuiu um pouquinho, o preço teve uma leve redução. Em fevereiro também deve se apresentar uma redução bastante leve. Mas a partir de março a tendência é se estabilizar e até aumentar um pouquinho. Bem, nós agradecemos a presença aqui no Panorama Agrícola de Francisco Hayden, da Ipagre-Sepa. Francisco, muito obrigado pelas suas informações. Disponha sempre. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.